Glória a Deus, glória a Deus, agradeço por tudo. Glória a Deus, não sou mais aquele homem que andava nas trevas. Eu não tinha alegria em minha vida, sofria carregando minha cruz. Mas um dia senti, e o Senhor eu segui, sem olhar para trás. Alegre caminhei para a igreja, pois Cristo apagou minha tristeza. Quando ali eu cheguei, a Jesus aceitei. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, agradeço por tudo. Glória a Deus, não sou mais aquele homem que andava nas trevas. Eu não tinha alegria em minha vida, sofria carregando minha cruz. Mas um dia senti, e o Senhor eu segui, sem olhar para trás. Alegre caminhei para a igreja, pois Cristo apagou minha tristeza. Quando ali eu cheguei, a Jesus aceitei. Glória a Deus.